ZYC 488, 96,9 MHz. Rádio Câmara. A sintonia do Legislativo. Chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Rádio Câmara, bom dia. Quinta-feira, 10 de setembro de 2015, em Brasília, 5 da manhã, começando mais um Brasil Caipira, de onde eu estendo bom dia a todos que estão em sintonia com a Rádio Câmara Brasília, Rádio Câmara Cuiabá, Rádio Câmara Bauru, de onde você esteja, no sítio, chácara, fazenda, nos assentamentos, aos caminhoneiros, aos rodoviários de modo geral, a todos os brasileiros que estão no pé do eito nesse horário e aqueles que acordaram para escutar umas cantigas boas através do rádio. Bom dia para vocês, tudinho, uma boa quinta-feira. E se você quiser ajudar eu a dar uma melhorada nesse programa, é só você ligar 61-3216-1734. Vamos começar com Zé Mulato e Cassiano, A Primeira Chuva. O sertão amanheceu sorrindo, a passarada canta tudo o que aprendi. Até o campo hoje está mais lindo, é que enfim na redondeza choveu. A sirima anuncia mais, vejo fumaça branca lá na serra. Enquanto chove é o grande sinal que Deus ainda abençoa a terra. Muito obrigado, ó meu Pai, dou graças pela esperança e pela alegria. O sertanejo na terra molhada já vê seguro o pão de cada dia. Minha cabocla escolhe a semente, assobiando uma canção de amor. Em devaneio vejo em minha mente um feijoal se desmanchando em flor. O cheiro forte de terra molhada e um trovãozinho surdo no horizonte, dizendo que vai chover mais essa noite e aumentar a aguinha da fonte. Muito obrigado, ó meu Pai, dou graças pela esperança e pela alegria. O sertanejo na terra molhada já vê seguro o pão de cada dia. É muito triste a seca tão cruel, ver meu sertão cinzento ressequido. Minha esperança conservei bem verde, brotou confiança aqui no meu sentido. Meu coração hoje está em festa, quero plantar plantar muito feijão e milho. Primeira chuva a gente espera igual o nascimento do primeiro filho. Muito obrigado, ó meu Pai, do graças, pela esperança e pela alegria. O sertanejo na terra molhada já vê seguro o pão de cada dia. Em Brasília, 5 horas e 5 minutos. Agora eu quero mandar um bom dia, um abraço pro Carlinho Leiteiro, lá no Núcleo Rural Taquara, pro Zé Eletricista, lá no Café Sem Troco, pro Rubão, lá na Embrapa, e pra Tioco e pro Tomé de Souza, que faz tempo que eu não escuto eles por aqui. 5 e 6, e agora deixa eu falar um cadinho com minha amiga Leonilde Siqueira. Bom dia, Leonilde. Bom dia, Luiz. Tudo bem? Tudo bom, e você? Graças a Deus, bem, choveu na Samambaia. Choveu também de onde eu tô escondido. Pois é, mas é muito bom, né? Mas na Asa Norte sempre chove mais, né, Luiz? É, mas no primeiro dia não apareceu por aqui não, só o movimento. Agora, esses dias agora choveu, bom. Pois é, ontem teve uma chuvinha boa, né? É, não, anteontem teve uma chuvinha boa na Asa Norte e ontem foi aqui na Samambaia. Não foi aquela chuva que a gente esperava, mas já deu pra refrescar um pouquinho, né? Certo. E tá tudo bem com você, a Chico, o Victor? Tá tudo bem? Bom, graças a tudo Deus. Na Santa Paz, né? Uhum. Bom, hoje nós vamos ouvir Pra Deus Eu Tiro o Chapéu com os dois mineiros. É novinha do disco, tá, nem foi lançado. Eles vão gravar segunda-feira, lançar o disco aqui. Ah, é? É. Oh, que ótimo, eu já falei pra um bocado de gente pra segunda-feira aí, então mais um motivo pra gente reforçar e todo mundo ir prestigiar os dois mineiros, né? Certo. Porque eles são ótimos, né? E então eu quero mandar assim, tá? Quero mandar um abraço assim para todos os jornalistas, né? Que hoje é dia do jornalista, da imprensa. Então, para todos, né? Um grande abraço. E também um abração pro Vardinho, pro Alcione do Guará, pra Teodora, pra Silvânia lá no Café Sem Troco, seu Joaquim também, com a família, o André Luiz, a Maria Helena, o Ceará, o Geraldo Silva. Os dois Geraldo Silva, né? O uhum. Josimar da QNG, o Lorivaldo em Birigui, o Mozair e a Maria em Anápolis, também o Tolentino, o Cássio, e o Tomé de Souza, a Santina, enfim, a toda a nossa família caipira, um abraço bem grande. E quem quiser ir domingo lá no parque bater papo, a gente vai estar lá para conversar, tá bom? Tá bom. Tá bom, um abraço grande, Luiz, fica com Deus, tudo de bom. Tchau. Tchau. Em Brasília, 5:08. Sou bruto mesmo de fato, sou um caipira do mato, não nego minha raiz. Eu moro aqui no sertão, não tenho preocupação, aqui eu vivo feliz. Minha casa é uma palhoça, meu transporte é uma carroça, que fui eu mesmo quem fiz. Tenho porco no chiqueiro, galinhada no terreiro, se mistura com perdiz. Antes que o sol levanta, eu cuido das minhas plantas e saio de madrugada. E quando é sexta-feira, eu pego a cartucheira, vou fazer minha caçada. Tenho dois cachorros bons, o Curisco e o Soltão, e já saem disparada. Pintada a pé de socorro, nos dentes dos meus cachorros, quando se vê acuar. dizer bem a verdade, às vezes vou pra cidade, mas é pouco o que comprar. É só roupa e munição pra minha alimentação, eu tenho onde tirar. Aqui não vivo sozinho, um bando de passarinho vem sempre me visitar. Vivo nesse paraíso, é tudo que eu preciso, não tenho que preocupar. Minha luz é lampião e a minha televisão são as estrelas do céu. Minha água é cristalina e a cascata na colina desce parecendo um véu. Passarada a gente escuta no pomar comendo fruta de doçura feito mel. É assim o meu sertão, todo aqui é perfeição, pra Deus eu tiro o chapéu. Em Brasília, 5 horas e 12 minutos. Agora eu quero mandar um bom dia, um abraço a todos os taxistas, meus amigos lá do aeroporto e os outros esparramados por outros pontos por aí. Um bom dia pro pessoal da limpeza, o pessoal da segurança, o pessoal da saúde e a todos os caminhoneiros, os motoristas de ônibus, de vans que estão agarrados aí no pé do eito. Um bom dia pra vocês. 5 e 12, agora é hora de eu cruzear com Severino Milandês. Bom dia, Severino. Bom dia. Tudo bom? Bem. Choveu bom pra ir? No nome de Jesus. É, choveu bem, então, graças a Deus. Então tá bom. E o que que escolheu aí pra nós escutar? Valdo Reis, Patini, Viola 9000. Violeiro 9000? É, Violeiro 9000. Pra quem você manda? Eu mando pra Santina, Lorival de Bilibi, Silvana, Tomé de Souza, Inácio, Suca, Marlene, Negão Antônio, Geraldo e Avani, Oscar Neto e Adriana, Geraldo Silva, Eli Ferreira, Adalaide, Manuel, Mercedes Bobadilha, e Liro, Tioco, Fro, Maria Rita e Cláudia de Formosa, Ailton Mesquita e Maurício Borges. E a seu Aguiar e para todo mundo que está ouvindo. Obrigado, até amanhã. Até amanhã. Em Brasília, 5 e 13. Meu pagode é atrevido, mas não sou mal educado. Muita gente admira quando escuta meu ponteado. Meu estilo é conhecido por todo o nosso Brasil. A viola me deu fama, muita gente até me chama de violeiro 9000. Pra cantar o meu pagode precisa ter competência. Se conhece um bom produto pela sua procedência. É no braço da viola que eu mostro meu perfil. A viola me deu fama, muita gente até me chama de violeiro 9000. violeiro que rebola, tenha santa paciência. Quando pega na viola, mostra sua deficiência. Meu pagode vem de longe, desde o tempo do vinil. A viola me deu fama, muita gente até me chama de violeiro 9000. Onde eu canto meu pagode, sempre agrado o povão. Invejoso vai saindo pelos fundos do salão. É por isso que alguns dizem que não sou muito gentil. A viola me deu fama, muita gente até me chama de violeiro 9000. Brasília, 5 horas e 16 minutos. Acabamos de ouvir Violeiro 9000 com Valdo Reis e Pratini, que também estarão gravando comigo segunda-feira que vem. E eu aproveito, mando um bom dia, um abraço para o Homero Cruz lá em São Paulo, que vai trazer essa dupla. Um bom dia para a Leocádia, para a Lurdinha, para o Zé Camargo, para o Zé da Barca, para o Tião Camargo, para o Nerso da Viola e para Açúcar, para Miranda e todos meus amigos aí da cidade de Bauru que estão em sintonia com a Rádio Câmara Bauru escutando nós. Bom dia para vocês. E agora vou em Teplanaltina falar com minha amiga Santina. Bom dia, Santina. Bom dia, Luiz. Cadê? Tudo bom? Tudo. Cadê Tomé? Ai, Tomé, ontem eu tava conversando com ele. Falei, cadê Tomé? Você não tá participando dele? É, eu tento bastante, mas tô dando tempo. Deixa o pessoal novato ir entrando aí, a gente vai ouvindo, mas eu tô tá tentando. E você, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus a gente tá aí na luta. Então tá bom. E o que você quer ouvir? Vamos ouvir a Mãe Rosinha com Valite e Marcondim. Sim. E mandar lá um bom dia para Tomé, para Arilma, para Maria, para Dejalmira. Dejalmira, desde que você começou que ela está tentando, não conseguiu ainda. Certo. Mas um dia ela consegue, né? É. E vamos lá para Mercedes, Leonilde, Terezinha Braga, Terezinha Primo, Fulô, Tião, o seu Tião e o Fernando, a Cláudia de Formosa, Teodora, Chiquinha, Rosalino Capote, Rosa Caetano, o José Macária e a dona Gessina, o Lincoln, e desejando ao Lincoln um feliz dia do jornalista, é jornalista, né? Uhum. Né? É, então, e todos que estão ouvindo, um bom dia para todos, para você, para sua esposa, Viviano e o Fernando. Bom dia, gente. Bom dia. Em Brasília, 5h18. Com a viola de pinho gemendo, acariciada pelas minhas mãos, minha voz vai saindo do peito, transformando versos em canção, com a mente sempre trabalhando, em conjunto com o coração. Faço modas com facilidade, de realidades ou imaginação. Eu não gosto de coisas de luxo, nem tampouco de gente granfinha. Esse meu jeitão de caboclo só com simplicidades combina. É por isso que estou rodeado por uma família tão fina. São pessoas que eu tanto admiro, a quem me refiro são os Tangerina. primeiro do ano já é quase uma tradição. Lá na casa da mãe Rosinha a família faz reunião. Tem viola o dia inteirinho e não falta um churrasco bom. No olhar das pessoas presentes se vê claramente a satisfação. Seu José já partiu com dois filhos, só deixando recordação. Para o Mauro, Agenor e o Lúcio, o Maurílio, o Olavo e o João. De mulher só nasceu a Jolinda, o orgulho de todos os irmãos. Mãe Rosinha, exemplo de amor, agradece ao Senhor por tanta união. Eu não disse o nome de todos, mas não foi falta de atenção. Em meus versos jamais caberia a terceira geração. São dezenas de netos e bisnetos que impressionam pela educação. Os que aqui não foram mencionados estão todos guardados no meu coração. Em Brasília, 5 horas e 22 minutos. E agora vamos à previsão do tempo, começando pela região norte. Céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas no oeste e norte de Rondônia. Nas demais áreas, céu fica parcialmente nublado. E agora deixa eu prosear um cadinho com meu amigo Edival. Bom dia, Edival. Bom dia, Luiz. Tudo bom? Tudo bom, e você aí? Bom, e agora ficou melhor pra trabalhar? Ficou melhor um pouco, viu, Luiz? É, tem que... Agora vai esforçar é pra suar, né? Então tá bom. Que hora você sai pra labuta? 6 horas. Então dá tempo de escutar umas cantigas ainda, né? Dá tempo ainda. E a de hoje, qual é e pra quem você manda? É... Raça na Areia, né? Raça na Areia, do Duque Dalvan. Do Duque Dalvan. Pro Oscar, Leonilde, pro Inácio, e pro Rubão, o Dinho, o Mário, nessa hora lá estão lá. Trava agarrado. Tão agarrado lá. O Carlinho também, né? Carlinho é sabido. Qualquer dia não vai fazer uma surpresa ele lá. Ô, rapaz, tomara que isso aí. Certo. E pra todo mundo, Luiz, esse pessoal das roças aí, fazendo aí, que estão também na luta, né? Certo. E pra todo mundo que tá na escuta, Luiz. Obrigado, com Deus, até amanhã. Até amanhã, vem. Em Brasília, 5h23. Esta noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com nosso Senhor. Ao longo da praia deserta quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nesta vida. Ele me fez recordar. Cenas das horas felizes, que a mesa era farta na hora da ceia. Por onde eu havia passado ficaram dois pares de rastros na areia. Seus pés. tinha que aparecer. Quando passavam as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser. Então ao Senhor reclamei, somente seu rastro ficou. Quando eu mais precisava, quando eu sofri e chorava, o Senhor me abandonou. Naquele instante sagrado que ele abraçou, me dizendo assim: usei a coroa de espinhos, morri numa cruz e duvido. ZYC 488, Rádio Câmara FM, 96,9 MHz. A sintonia de Brasília. Rádio Câmara, uma rádio, várias sintonias. Em Brasília, 5 horas e 31 minutos e agora vamos ver a previsão do tempo para a região Nordeste. Céu de nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva isolada no centro-leste da Paraíba e do Pernambuco. Pode chover na metropolitana e norte do Ceará, do leste do Rio Grande do Norte ao leste da Bahia. Demais áreas, céu parcialmente nublado. 5h31 e agora eu vou prosear com minha amiga Maria Onísia. Bom dia, Maria. Bom dia, Luiz Rocha. Como é que vai você? Eu tô aqui, caminhando. Isso. Na graça de Deus. Certo, eu também. E como é que tá você? Como é que tá seu irmão? Passou pelo procedimento, estão querendo dar alta para depois eles voltar 3 dias depois. Aí dá um drama. Oh, meu Deus. Mas é. Bom, eles falam que é melhor ficar em casa um dia e voltar depois, mas ninguém está tentando resolver. É de hoje para amanhã. Oh, Jesus. Mas vai ser feita a vontade de Deus, né? Eu acho. Vai. Que é a nossa. Certo. Tá bom. E o que, que a moça quer ouvir, Gorinha? Eu quero ouvir Chico Rei Paraná. É, Amor Rebelde. Sim. E eu posso oferecer? Pode. E a Luiz Rocha, eu tô viajando no domingo, não sei quando que eu volto. Que Deus esteja um passo à frente do seu. Eu, muito obrigado, viu? Ai, deixa eu te falar, consegui meus remédios. Muito obrigado a você e quem me ajudou. E eu, ontem eu consegui mais as 2 caixas que eu faltava. Meus amigos da ginástica me deram. Então agora vai viajar sossegada. Sossegado, porque então tinha que levar, né? Uhum. Oh, muito obrigado. Deus é muito generoso. Então vamos agradecer a ele por mais esse dia, né, que ele está nos concedendo. E vou mandar um bom dia pro pessoal e dizer que até a volta, se Deus quiser. Mas se alguém quiser me ligar, pode me ligar. Combinado. Ah, lá é o 086. Aí dá tudo certo. Tá bom? Vou ficar lá e com certeza. Lá eu me sinto muito só. Porque lá eu só tenho minha mãe, né? E sinto muita falta dos amigos daqui, dos meus filhos, meus netos, que é meus tesouros. Então, quem quiser me ligar aqui para me dar uma força lá, eu vou ficar muito feliz. Então, vou mandar um bom dia pro Inácio, pra professora Silvana, e falar pra ela que ela, Deus vai abençoar ela, fortalecer ela, abençoar a mãezinha dela, que a mãe dela há de vencer mais essa dificuldade que tá passando. Deus vai abençoar elas duas, né, porque eu sei o quanto que é difícil. Então, vai pro senhor Oscar Neto. Obrigado, senhor Oscar Neto, pelo bom dia que o senhor mandou para mim ontem. O seu Geraldo e a dona Vani. Seu Fulô, obrigado, seu Fulô, por o bom dia que o senhor mandou para mim. A Terezinha Prima, Terezinha Braga. A Nete, obrigado, Nete, pelo seu carinho e o seu bom dia que você sempre me manda. A Maria Helena, a Marlene, a Laíde, a Leonide, a dona Lurdinha, o seu Geraldo Silva, a Mercedes, a dona Leocádia e o seu Dilama, a Deiso, o Mariguete, a Claudinha, o seu Francisco Lira, o seu Nilton de Castro, obrigado, seu Nilton de Castro, o Link, seus pais, o Nero, o seu Brandão, o Josimar, Tioco e o seu Rosalino Capote. Que Deus abençoe a todos, fica com todos. Tá bom, Luiz Rocha? Boa viagem pra você. Muito obrigado. Domingo eu tô voando. Tá, com Deus. Tá? E bom dia pra você, tudo de bom pro seu irmão, e bom dia pro Fernando e pro Bibiano. Tá bom. Tá bom? Tá bom, muito obrigado. Vocês. Boa sorte. Fica com Deus. Obrigado. Tchau. Em Brasília, 5h35. Eu sei que o meu pranto é o seu maior prazer. Sua alegria é me fazer sofrer por seu amor, por te querer. Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho. Deixa de lado. Caso contrário, eu terei que te esquecer. Às vezes querendo a gente deixa de querer. Às vezes amando a gente deixa de amar. Às vezes quando encontra um amor rebelde assim, de tanto amor a gente acaba por odiar. Às vezes querendo a gente deixa de querer. Às vezes amando a gente deixa de amar. Às vezes quando encontra um amor rebelde assim, de tanto amor a gente acaba por de amar. Às vezes quando encontra um amor rebelde assim, de tanto amor a gente acaba por odiar. Às vezes querendo a gente deixa de querer. Às vezes amando a gente deixa de amar. Às vezes quando encontra um amor rebelde assim, de tanto amor a gente acaba por odiar. Brasília, 5 horas e 38 minutos. Agora vamos para a região sul. Céu parcialmente nublado a nublado, com pancada de chuva isolada no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e possibilidade de queda de granizo no Paraná. 5h38, e agora eu vou até o Café Centroco falar com minha amiga professora Silvânia. Bom dia, Silvânia. Bom dia, Luiz. Choveu bom por aí? Não, Luiz, não choveu ainda não. É que tá indo daqui pra lá, né? Pois é. Deve chegar por aí. Refrescou, mas chover mesmo não. Mas vai chegar, vai chegar. E o que que você quer assuntar? É Milagre das Rosas com Nanete Dorim. Recomendações a? Para Vicente, para minha amiguinha Maria Núzia, lá Cláudia de Formosa, de Lano, a Deise, Rosalino Capote, Geraldo e esposa Vani, Milton de Castro, Alcione Rocha, Chiquinha, Marquelisa e esposa, Josimar, José do Lago, Mercedes, Tioco, Lindomara, Maria Pinheiro, Inácio Naí, Leonido Siqueira, Marcelo Patrícia, Rogério do Assentamento, Lourivaldo de Berigui, Vanderlei da Bahia, Maringuete, Suca Miranda, Beto Padeiro, Barradinho, Francisco Lira, Laíde, Marlene, Ceará, Maria Helena, Rosa Caetano, Severino Milanês, Helen Couto, Tomé de Souza, Santina, Cláudio Planaltino de Goiás, Denis, para o pessoal aqui do Café Centroco, né, seu Joaquim Rodrigues, esposa, seu Silvio, Dona Ramondinha, Dona Jonesina, Pavão, seu Zé Leticista, Cida, professora e Luiz, João Paulo e Tatiane. Para você, sua família, e né, para o Geraldo Silva, enfim, né, para todos do Brasília Caipira. Brasil Caipira, um bom dia, uma boa semana a todos. Fica com Deus, até amanhã. Até amanhã. Em Brasília, 5h40. Rainha Santa Isabel, quando em seu reino vivia, era a própria caridade a quem a mão lhe estendia. Apesar da sua riqueza, a ninguém desconhecia. A nobre Rainha Santa a pobreza socorria. Porém, o rei soberano, que na opulência vivia, proibiu a Rainha Santa das esmolas que fazia, dizendo que ela humilhava a nobre soberania. Mas quando o rei se ausentava, Isabel aparecia no meio dos camponeses que choravam de alegria por ver sua santa rainha, que em seu avental trazia ouro, prata e alimento que com os pobres repartia. E foi num desses momentos que o rei apareceu, e no meio da pobreza a rainha surpreendeu. O que faz aqui, senhora, sem consentimento meu? O que traz nesse avental que ao me ver logo escondeu? Responde a rainha santa, no jardim eu fui buscar um ramalhete de flores pra nossa mesa enfeitar. E indo pro castelo e parei pra descansar, mas o rei, não acreditando, pediu pra ela mostrar. O avental então se abriu e o rei estremeceu, pois o milagre divino nessa hora aconteceu. Em lugar de ouro e prata, castigando o rei ateu, lindas rosas perfumadas no avental apareceu. A Santa Isabel é uma santa poderosa, sua igreja é o abrigo da pobreza religiosa, é a protetora do lar, esta santa milagrosa, todo mundo já conhece pelo milagre das rosas. Em Brasília, 5 horas e 44 minutos. E agora vamos para a região sudeste saber como está a previsão do tempo para lá. Céu de nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva isolada em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e em São Paulo. E agora, quero só transmitir um aviso para vocês, que tem compromisso às 6 horas, vai ajeitando aí para mal de você não atrasar. E você que está na labuta e sai às 6 horas para casa, um bom descanso para vocês. Porque agora é hora de eu cruzear com meu amigo Wellington Mesquita. Bom dia, Wellington. Bom dia, Luiz. Tudo bom com o amigo? Eu tô bem, graças a Deus. E você? Tô bom. Tô esperando você agradecer a Deus por mais um dia. Pois é, e aqui choveu bastante, viu? Graças a Deus. É. Primeiramente, vamos agradecer a Deus por nós estar enxergando mais um clarão do dia, né, Luiz? Uhum. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus. E nos abençoe para que as portas da felicidade se abram para toda a família caipira. E agora, dibuia. Se você me permitir, eu vou dibuiar uns nomes aqui. Dibuia. Primeiramente, eu vou mandar para minha esposa, Alderina, né? Sim. E para Luiz Rocha, Severino Milanês, Newton de Castro, Josimar da QNG, Leonildo Siqueira, Oscar Neto, Vardim, Geraldo Silva, Francisco Lira, Marlene, do Setoró. O Fulô, o construtor da cidade, né, rapaz? Uhum. Aquele homem que constrói até prédio, né, Luiz? O homem é sabido. Pois é, pô. E é profissional. As casas que ele constrói, Luiz, tá tudo de pé. Certo. E o Marquelis, o Zé Serra e a Neuza Coutinho, a Mercedes Mensageira, Edmilson Catireiro, Edson da Feira, a Laís de Lusiana, a Teodora de Planaltina, a Nete do Recanto, a Maria Onísia, a Maria Helena e o Ceará, professora Silvano, o Hélio do Guará, Terezinha Primo e a Terezinha Bragas. Então vamos ouvir com Tião Carreiro e Paguinho, Noite de Angústia. Em Brasília, 5h46. Nunca mais voltarei aos braços de quem tanto amo. Embora eu tenha que me esforçar para esquecer esta saudade que fere meu peito, sempre me acompanha. E sei também que por muito tempo irei padecer. Amei demais, fui abandonado inocentemente. Por isso mesmo aquela mulher eu não quero ver. Ela foi cruel ao renunciar meu amor sincero. Agora do mundo nada mais espero, nem mesmo que outra possa me querer. Que noites tão longas são as minhas noites. Olha o seu retrato, não posso dormir. Daquele dia que você, meu bem, destruiu meus sonhos, esteja certa que por toda a vida eu também morri. Tão longas são as minhas noites. Olha o seu retrato, não posso dormir. Daquele dia que você, meu bem, destruiu meus sonhos, seja certa que por toda a vida eu também morri. Em Brasília, 5 horas e 49 minutos e agora vamos ver o que está previsto para a região centro-oeste. Céu nublado a encoberto com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas em Goiás, exceto no norte e nordeste. Também chuva no sul do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul e pode chover nas demais áreas. 5h49 e agora deixa eu falar com minha amiga Neuza Coutinho. Bom dia, Neuza. Bom dia, Luiz. Tudo bom? Tudo bom. E o Zé, tá bom? Tá deitada, linda. Você está dormindo aí. Eu levantei bem devagarzinho e me ligar aqui. O café vai demorar. Hoje, pelo jeito, será que o tempo mudou, né? Mudou. E o que você está querendo ouvir nesse momento? É IP Florido, né? Sim. É Florido, é? É IP Florido, IP e o prisioneiro, é a mesma coisa. É a mesma coisa, é. Pra quem você manda? Eu vou oferecer pra ele, que você deve estar ouvindo ali. Deve. E pra você e sua família. E tá todo mundo bem, né, Luiz? Tudo bem. Ah, então tá bom. E pros meninos aí da rádio, né? Uhum. E pra o Elton de Mesquita, que falou agorinha. E pra Jandira Rosa, pra Leonil de Siqueira, pra Tioco, pra Paraguai lá, né? A Mercedes de Bobadilha. E pra Laís Ferreira, pra Lorival de Birigui, o Minha da Bahia, Vanderlei da Bahia, e o pessoal ali do Café Sem Troco, e pro meu amor que tá ali, pra todo mundo que estiver ouvindo e gostar da música. Luiz, e tenha um bom dia. Bom dia. Em Brasília, 5h51. Aprisionado nesta cela fria, do segundo andar da penitenciária, lá na rua eu via, quando um jardineiro plantava um ipê, e ao correr dos dias e ganhando vida enquanto eu sofria. Meu ipê florido junto à minha cela hoje tem altura de minha janela. Só uma diferença agora, aqui dentro as noites não tem mais aurora. Quanta claridade tem você lá fora. Parasita te abraçando forte, enquanto te abraça, suga tua seiva, te levando à morte. Assim foi comigo, ela me abraçava, depois me traía. Matei e agora só tenho sua companhia. Meu ipê florido junto à minha cela hoje tem altura de minha janela. Só uma diferença quanta claridade tem você lá fora. Em Brasília, 5 horas e 54 minutos. Daqui a pouquinho nós volta a liberar o telefone para você ligar e pedir sua cantiga, 61-3216-1734, porque a gente precisa fazer uns ajustes por aqui. Enquanto isso, vamos escutar com Thiago Viola e Klebe, com participação do Dino Franco e Fandangueiro, Baiquara de Fato. Eu habito num lugar pacato, onde a vida me dá mais prazer. Meus vizinhos são bichos do mato, que entendem meu modo de ser. Sou caipira, baiquara de fato, desse jeito que aprendi a viver. O corguinho mata a sede dos que vivem por aqui, e deitado numa rede, tudo em volta precinto sorrir. Agradecemos esse grande talento por tudo que fez e representa para a música sertaneja. Dino Franco e seu parceiro Fandangueiro, obrigado por estarem cantando com Thiago Viola e Kleber. Pulo cedo no lugar que moro, me aqueço com a luz do sol. O sabiá com seu canto sonoro traz alegria no meu paiol. Sou matuto e muito adoro longas tardes de lindo arrebol. Meu cachorrinho de caça segue o rastro da perdiz. Nem noto que o tempo passa e assim vou vivendo feliz. Minha bela cabocla roceira sempre pede que eu tenha fé, me acompanha pela vida inteira, me alimenta e faz meu café. Será sempre minha companheira, até quando nosso pai quiser. Enxergo a vida na frente, nada mais preciso ter. Ó Senhor onipotente, só tenho que agradecer. Ó Senhor onipotente, só tenho que agradecer. ZYC 488, 96,9 MHz. Rádio Câmara FM. A sintonia de Brasília. Rádio Câmara. A sintonia da informação. Forma-se agora a Rede Legislativa de Rádio, com transmissão a partir da Rádio Câmara, diretamente da Câmara dos Deputados, em Brasília. Em Brasília, 6 horas em ponto. Bom dia, Mato Grosso. Bom dia, Cuiabá. Bom dia a todos que estão em sintonia com a Rádio Câmara Brasília, Rádio Câmara Bauru e Rádio Câmara Cuiabá. De onde você estiver escutando nós e quiser pedir uma cantiga que você aprecia muito, basta ligar 61-3216-1734. Já sobre o encontro dos amigos do Brasil Caipira, deste ano será no dia 25 de outubro, domingo, das 10 às 6 da tarde, no Clube da Ascade. A partir da semana que vem eu falo tintim por tintim para vocês como é que vai ser, de onde você pegar o bilhete, onde você adquirir, para modo de entrar no dia, e vou falar da festança por inteiro. Porque agora deixa eu cruzar um cadinho com meu amigo Armando. Bom dia, Armando. Bom dia, Luiz. Tudo bom com o amigo? Tudo bem. Então tá bom. O que você tá querendo escutar agorinha? Eu não sei se foi essa que eu pedi. É Mãos Calejadas. Mãos Calejadas, sim senhor. Pra quem você manda? Eu vou mandar pro Godoy. Uhum. Pro Brandão. Pro Hélio. E de A a Z. Tá bom, bom. Obrigado e um bom dia pra você. Bom dia. Ô Luiz Rocha. Diga. Essa música que tocou, quem é o cantor? Qual que passou agora? Essa que passou antes. É Tiago Viola e Kleber, Baiquara de Fato. Tiago Viola e Kleber, tá joia, obrigado. Obrigado, até amanhã. Até. Em Brasília, 6:01. Simplicidade, chegou na cidade e logo se perdeu. Com seu jeito simples parou na esquina, para uma menina ele se dirigiu. Por favor me diga onde esta rua, quero ajuda sua, com jeito pediu. Nesta casa mora meu irmão mais velho, a prima e o primo de tia e de tio. Sabia que aquela esquina era um ambiente não recomendado. Eis que de repente surge em sua frente a rádio patrulha cheia de soldado. O moço da farda cumprindo o dever quis logo saber se alguém estava armado. O pobre roceiro que sem documentos foi detido junto com os desocupados. Delegacia todo indignado, mas dentro do peito um forte coração. Com seu jeito simples e muito acanhado, disse ao delegado com educação: não tenho carteira, não tenho seguro, mas por Deus eu juro, tenho profissão. Tiro 12 horas no cabo da enxada, pode ver nos canos que tenho nas mãos. Em Brasília, 6:04. Só lembrando, eu lembrei agora que no dia do encontro dos amigos do Brasil Caipira vai cantar lá pra nós, vou ver se eu lembro do nome de todos os convidados: Zé Mulato e Cassiano, Luiz Mulato e Mozaí, Vanderlei e Valteci, Andres e Fernandes. Tem também Avaré e Jataí, Paulo Souza e Adriano, Goiano Silva e Jaguaré, Marco Aurélio e Montenegro, Boiadeiro e Morondinho, eu sei que passa de uns 15, depois eu entero o resto. Agora são 6:04, deixa eu falar um cadinho com o meu amigo Oscar Neto. Bom dia, Oscar. Bom dia, Luiz. Como é que vai, o amigo? Tá tudo maravilhosamente bem, graças a Deus. Choveu pra essas bandas que você mora? Choveu, rapaz, então, choveu com gosto. Então tá bom, e faz bem, né? Oh, sempre faz bem, chuva é sempre bem-vinda, eu sempre digo isso. Então tá bom, e não tem um... A primeira chuva sempre prega a gente desprevenido e moia cacunda, né? É verdade. Então tá bom, o que que você quer escutar e ofertar pra nós? Eu quero escutar e oferecer aí em geral pra essa galera bacana que já pediu tanta música bonita até agora. Esse Armando é danado, né? Esse Armando tá sabido, hein, rapaz? Tá. Tá integrado aí na família Caipira, né? Muito bem, Armando. Só pede moda boa também. Luiz, a moda que eu pedi é O Jeito do Meu Bem. É uma composição do Gino. Sim. E eu vou deixar que os próprios aí digam quem é que tá cantando na hora que começar a moda. Certo. Deixa que eles mesmos falam. Eu vou oferecer pra minha colega de trabalho, a Galega, Suzana deve estar essa hora já escovando os dentes para daqui a pouco chegar lá no pé do Eito. Pro Maurílio, meu amigo, o Valdo, o Zé Cristino, o Brandão, o Vardim, todos lá de Bauru. Lá em Anápolis, seu Luiz Mulato, o Mozaílio, o Tolentino. E para que outros participem, que o programa já entra na reta final aí, um abraço em geral para todos aí que vão participar ainda. Luiz, obrigado e até mais. Até mais. Em Brasília, 6:06. Gostaríamos de convidar Gino e Geno para cantar esta bonita canção. Meus companheiros Fernando e Osnaí, quando precisar estaremos por aqui. Se alguém souber o endereço da mulher que um dia foi minha vida, grande alegria, não disse onde ia e desaparecer. O amor que senti por ela é amor que doía, se doesse nela eu gostaria, ela ver o quanto em mim doer. Aí seu coraçãozinho não suportaria, para meus braços ela voltaria, como não voltou quem aguentou foi eu. Tem dia que perco a vontade até de viver, notícias dela não posso saber, vou descrever o jeito do meu bem. Quem ver uma mulher clara de bom tamanho, de sorriso lindo e olhos castanhos, de corpo elegante que outra não tem, pede a ela pelo amor de Deus pra me procurar. Eu ainda moro no mesmo lugar, o meu telefone é o mesmo também. Pede a ela pra voltar pra mim, pede pra ela, minha paz já está no fim, sem o seu amor não dá mais pra viver assim, distante dela. Toda a alegria do meu coração ela levou. Seu amor não dá mais pra viver assim, distante dela. Toda a alegria do meu coração ela levou. Pede a ela pra voltar pra mim, pede pra ela, minha paz já está no fim, sem o seu amor. Não dá mais pra viver assim, distante dela. Toda a alegria do meu coração ela levou. Toda a alegria do meu coração ela levou. Em Brasília, 6:10, e agora vamos em Teplanaltina para usar um cadinho com meu amigo Sebastião. Bom dia, Sebastião. E aí, companheiro, você tá bom? Tô bom. Primeira vez você consegue? Primeira vez que eu consegui. Seja bem-vindo à nossa família, tá bom? Obrigado. Eu quero escutar uma moda aí dos carreiros. Tá certo. E você tá em casa ou tá na peleja? Eu tô em casa. Então tá bom. Olha, essa cantiga é a primeira vez que vai ser tocada aqui. É com os dois mineiros. Boiada sem guiada. Pra quem você manda? Eu quero, eu vou ser meio rápido, eu quero, pra dar tempo pros outros também. Sim. E eu quero oferecer para todos que passarem por aí, e todos que estão na escuta, e também todos que gostaram da música. E vocês da rádio aí. Muito obrigado, Tião. Fica com Deus, até amanhã. Até amanhã. Em Brasília, 6:11. Consegui com esta boiada. São 12 bois que ensinei a trabalhar. Enfrentei chuva e as madrugadas frias. Minha saúde não podia reclamar. Hoje estou velho sentindo o peso da idade. Tenho vontade, mas não posso carrear. Até escuto passo firmes da boiada. Infelizmente eu não posso enxergar. Sou um carneiro que o destino judiou. Não posso ver minha boiada trabalhar. Deixei meu carro lá debaixo da mangueira. Minha boiada vai parar de carrear. Estrada com meu carro carregado, em passos lentos sem ter pressa de chegar. No cabeçalho só balança vagueada, e os bois já sabem, não precisa ferroar. Meus 12 bois do cabeçalho até a guia, de tão treinados que só faltava falar. Sinto saudade desse tempo de carreiro, e muitas vezes seguro pra não chorar. Sou um carreiro que o destino judiou. Não posso ver minha boiada trabalhar. Deixei meu carro lá debaixo da mangueira. Minha boiada vai parar de carrear. Pra bem distante ela foi. Graças a Deus ainda posso escutar. Não vejo mais meu velho carro de boi, mas posso ouvir o seu cocão triste a cantar. E vou fazer se o destino quis assim. Se é minha sina eu tenho que aceitar. Com a guiada eu conduzi a boiada, hoje a bengala que eu uso pra me guiar. Sou um carreiro que o destino judiou. Não posso ver minha boiada trabalhar. Deixei meu carro lá debaixo da mangueira. Minha boiada vai parar de carrear. Em Brasília, 6:15, e agora vamos falar de criação de peixe. A criação e comercialização de peixe tem se tornado uma boa alternativa para aumentar a renda do agricultor familiar, assentados da reforma agrária no Distrito Federal. Pensando nisso, a EMATER ofereceu no mês passado curso ensinando a modernagem para todos que lidam nesse segmento, especialmente direcionado à criação de tilápia. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com o Sr. Fábio Roberto Costa, técnico em agroindústria da EMATER DF. Sr. Fábio, bom dia. Bom dia. Prazer receber aqui e falar com o senhor nesse horário. O prazer é todo nosso. Seu Fábio, o que foi mostrado nesse curso que a EMATER promoveu para quem lida com criação de peixe? Eu tenho interesse de entrar nesse ramo. É, Luiz, nós promovemos esse curso, foram específico para assentados da reforma agrária, do município de Planaltina de Goiás e Água Fria, né? Certo. E aí foi um curso que era uma demanda já de alguns produtores, na parte de promover uma melhor oferta desse produto aos seus clientes, né? Então, foi nos demandado esse curso para poder fazer uma oferta de uma forma diferenciada e também agregar valor a esse produto que eles produzem, né? Que são as tilápias. Certo. E como está a produção de peixe hoje na região do entorno do Distrito Federal? É o suficiente para abastecer Brasília? Não. Ainda, como nós lidamos com pequenos agricultores, esses tanques que eles fazem essa criação não é de grande escala. Então, eles fazem um tanque para armazenamento de água para irrigação e, aproveitando esse mesmo tanque, a gente já faz a criação das tilápias, né? Que, através dessa água que tem que ser renovada constantemente, a gente já usa para irrigação, que ela é muito boa em fertilizante. Eu gostaria de perguntar também se é uma atividade lucrativa ou um complemento e quem quiser entrar nesse ramo, como deve proceder? Com certeza é uma atividade lucrativa. Hoje o custo em médio por quilo da tilápia está em torno de R$ 3 a R$ 3,50. O preço de mercado, se for vendido em grande escala, sai aí de R$ 6 a R$ 12,00, né? R$ 12,00 para o consumidor final. Justamente esse custo veio agregar para a gente poder conseguir vender já o consumidor final a esse preço de R$ 12,00. Então é uma atividade lucrativa. E com relação aos demais interessados, podem estar procurando um escritório local da EMATER aqui no DF, e eles vão te passar toda a orientação, inclusive te direcionar ao curso de filetagem de peixe, o mesmo que foi ofertado no Goiás. Certo, e para quem está nesse ramo, tem algum incentivo, tem alguma maneira de se dirigir, algum banco de dar uma de mão, de crédito para ele ampliar seus negócios? Existem algumas linhas de crédito, né, que dá para serem acessados, mas também existe aqui o Haja Peixe na Ceasa DF, que também a pessoa pode se associar a ele e aí consegue comprar tanto os alevinos como a ração com subsídio melhor. E parte dessa produção pode ser comercializada também no mercado do peixe. Então, já garantindo também a compra dessa produção. Esse curso que os senhores promoveram foi direcionado ao pessoal de Planaltina de Goiás e Água Fria. Se pessoas de outras regiões do entorno tiver interesse, pode acontecer curso direcionado a essas outras pessoas? Através do nosso trabalho da EMATER, da minha gerência, que chama GEPREM, que ela trabalha somente com assentados, não porque nós temos um contrato de chamada pública específico para assentados de reforma agrária de 8 assentamentos. Mas aí nada impede das pessoas estarem procurando o escritório da EMATER e a gente vê a possibilidade de promover um curso para essas outras pessoas. Mas especificamente o meu escritório hoje ele é exclusivo para essa chamada pública. Tá bom, seu Fábio, muito obrigado pelas informações e estamos à disposição quando precisar divulgar qualquer evento realizado pela EMATER, tá bom? Ok, eu que agradeço, Luiz, e um bom dia a todos os ouvintes. Obrigado, bom dia para o senhor também. Em Brasília, 6 horas e 19 minutos e agora eu proseio com a paraguaia mais caipira do Brasil, minha amiga Mercedes. Bom dia, Mercedes. Buenos dias, Luiz Rocha. Tudo bom com a amiga? Tudo bem, agora tá bom o clima, né? Pra caminhar melhorou? Melhorou bastante, pra dormir também, né, Luiz Rocha? Então, também. E pra comer mais, né? também não pode comer muito, Luiz Rocha. Tá certo. E pra escutar uma cantiga é bom, né? É, também. Eu ficar ouvindo o Brasil Caipira, ouvindo nossos amigos, cada modal mais bonito que o outro, né? Tá bom. E qual que você escolheu e pra quem você manda? Eu escolhi Baile em Ponta Porã, com Praião e Prainha. E vai pra quem? Vai pro Carlinhos Leiteiro, né? Ele já participou hoje? Não. Um bom dia pro Carlinhos Leiteiro, também pro Davi Rocha e a esposa, Pro Eurípides, Marcelo taxista, para todos os taxistas lá no aeroporto e em outros pontos da cidade, os que já estão trabalhando também, carregando os passageiros. Vai pro Lorival e a esposa lá em São Paulo. Valmir Mendes, vai pro Walter Van também. Nete e a Janete, para Terezinha Braga, o Fulô, para o meu amigo Severino Milanês, o Vanderlei da Bahia, José Vieira e Isabel, o Rogério do assentamento, Adelaide em Lusiane, Adelaide em Sobradinho, Teodora, Tudilano, o Davi Júnior, taxista também, para o senhor Wellington de Mesquita, para a Marlene, meu querido amigo Geraldo Silva, para o senhor Maurílio também, um bom dia para ele, Oscar Neto e a esposa, e a mãe dele e o pai também, Isaías Rocha, para a Terezinha Primo, professora Silvânia, a Cláudia lá em Formosa, Dona Carmen, a Maria Eunísia, Maria José da M Norte, para Maria Pinheiro, lá na Ceilândia, e também para o Tomé de Souza, a Santina, também vai para o Gordito Simpaticom, o Godoy, que está ouvindo lá na casa dele. A Neuza Coutinho, o José Serra, Divina Serra, toda a família Serra. Também vai para o meu amigo Marquelis e a esposa dele, Rui Alves. E para todos, amanhã eu falo mais nome, viu, Luiz Rocha? Até amanhã, um bom dia para você, para o Fernando e para o Viviano. Bom dia. Em Brasília, 6h23. Brasília, 6 horas e 25 minutos. Está liberado o telefone para você ligar e pedir sua cantiga. 61-3216-1734. Enquanto você liga, nós vamos juntar. Vou ofertar uma cantiga para você, estudinho. Tião Carreiro e Pardinho, A Morte do Carreiro. Isso foi no mês de outubro, regular. lavar ao meio-dia. O sol parecia brasa, queimava que até feria. Foi um dia muito triste, só cigarra que se ouvia. O triste cantar dos pássaros naquelas matas sombrias. Numa campina deserta, uma casinha existia. Na frente uma paiada, onde a boiada remoía. Na estrada vinha um carro, com seus cocão que gemia. Meu coração palpitava, de tristeza ou de alegria. Lá no ar todo cerrado, a sua hora chegou. O carro tava pesado e uma tora escapou. Foi por cima do carreiro e no barranco imprensou. Depois de uma meia hora que os companheiros tirou. Quando puseram no carro, já nem podia falar. Somente ele dizia, tenho pressa de chegar. Os companheiros gritavam, numa toada sem parar. Já avistaram a taperinha e as crianças no quintal. Os galos cantaram triste, ai, ai, ai, ai. No retiro aonde eu moro, ai, levar ele pra cama, não tinha mais salvação. Abraçava seus filhinhos, fazendo reclamação. Só sinto estes inocentes, fica sem uma proteção. Fecho os olhos e despediu deste mundo de ilusão. Rádio Câmara, a sintonia que faz história. Rádio Câmara, a sintonia das várias trilhas. Em Brasília, 6 horas e 30 minutos, 6:30. Aproveito e mando um bom dia, um abraço a todos os padeiros, donos de padaria, donos de mercearia, de mini mercado, que já estão negociando por volta desde as 6 horas. Bom negócio para vocês tudinho. E agora vou dar uma esticadinha até Taguatinga para os com meu amigo Zé Diniz. Bom dia, Zé. Bom dia, Chulinho. Tudo bom com o amigo? Tudo bem. Tá em casa? Tô em casa. Então tá bom, essa é a primeira vez, não? É, a primeira vez na aí na cama, tá vindo lá da JK, já era lá. Então seja bem-vindo novamente à nossa família, tá bom? Tá bom. E o que você escolheu pra escutar? Eu pedi uma música aí, ó, As Portas Fechadas com Silveirinha. Sim. Eu ofereci pra fechar o que já ligaram, não, vamos ligar aí. Tá certo, e que esse pessoal lembra do nome do Zé Diniz todo dia, não é? É, e é que eu tô aqui escutando, porque não consegue todo dia, porque é difícil, mas eu tô escutando todo dia. Eu agradeço o senhor, que o senhor tenha um bom dia e agora já faz parte novamente da nossa família, tá bom? Tá bom, obrigado. Obrigado, senhor. Um bom dia. Até amanhã. É. Em Brasília, 6h31. Eu saí pro meu trabalho, deixei a mulher amar. Ao voltar de tardezinha, já não encontrei mais nada. Encontrei o seu desprezo e a casa abandonada. Encontrei a casa triste com as portas fechadas. Nosso mundo, meus amigos, está cheio de maldade. A ingrata abriu pra ela as portas da falsidade, e fechando para mim as portas da felicidade. Nesse mundo sem ninguém, eu fui ao altar de Deus perguntar pelo meu bem, mas as portas da igreja estavam fechadas também. Por que será que um homem precisa sofrer assim? Embriagar, nesta dor eu dar um fim. Também encontrei fechada as portas do botequim. Somente as portas do mundo estavam abertas para mim. No drama triste da vida, desempenho fechada, me atirar assim ao léu, mandar travar minha vida e o meu destino cruel. Peço a Deus que nunca feche pra mim as portas do céu. Brasília, 6 horas e 34 minutos. Daqui a pouco tem compromisso. Dá tempo de pedir mais umas modas. E às 7 em ponto, começa o jornal com a palavra. Agora, 6h35, eu vou prosear com minha amiga Jandira Rosa. Bom dia, Jandira. Bom dia, tudo bom? Tudo bom. E Maria, como vai? Maria tá bem, tá sapeca mais do que nunca. E minha amiga Chiquinha? Tá bem. Ela tá participando que não tá conseguindo. Vocês vão no encontro, né? Vão, se Deus quiser. Deus vai querer. E o que você quer assuntar agora? É de São Paulo para Goiás com Silveira e Barrinha. E manda pra quem? Pra minha grande amiga Chiquinha, Leonildo Siqueira, Neto, Janete, Luiz Rocha e família, Terezinha Braga, Terezinha Primo, Nilson de Castro, Léo de Mesquita. Neuze José Serra, Severino Milanês, Idelaide Lei Ferreira. E para toda a família Brasil Caipira. Obrigado, com Deus, bom trabalho, até amanhã. Até amanhã. Em Brasília, 6h36. Minha vida está arrumada, não me falta nada mais. É só o que me aborrece viver longe dos meus pais. Ai, ai, ai, tô querendo a satisfaz. Ai, ai, ai, pra dirigir meu negócio de São Paulo pra Goiás. Leiteira e também meus animais, o meu burrão amarelo que joga a terra pra trás. Ai, ai, ai, anda no passo passeiro pra divisa de Goiás. Meus amigos, joga morena na garupa e deixa o burrão marchar 3 dias sem parar. Vamos embora, moçada. Eu invento as minhas modas, tenho fama nos jornais. Pra fazer os meus negócios, eu ainda sou rapaz. Ai, ai, ai, minha vida está arrumada de São Paulo pra Goiás. Em Brasília, 6h39. E agora eu vou matar um cadinho de saudade. Fazia um tempão que eu não prozeava com minha amiga Tioco. Bom dia, Tioco. Bom dia, lindo dia. Tudo bom com você? Tudo bem, graças a Deus. Eu não tô participando, mas tô sempre na escuta, ouvindo os alô que você manda pra mim, viu? Muito obrigada, tá? Tá bom, e o que que a moça escolheu pra escutar? Ajeitando de caboclo, tá? Pra quem se recomenda? Vou citar uns nomes aqui, tá? Pode citar. É, vai pra Leonildo, né? Pra Cláudia de Formosa, professora Silvânia, Tomé de Souza, o Fulô, Isaías, Oscar, Alaide Soares e a outra Alaide, né? Pra Neuza Coutinho, Zé Serra, o Lourivaldo, lá de São Paulo, né? Pra Nete, Carlinhos, Severino, Onero, Josimar, Terezinha Primo, Terezinha Braga, a Chiquinha, né? Uhum. E a Jandira Rosa, Marlene, Geraldo Silva e todos os ouvintes, tá bom, senhor Luiz? Tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço. Arigatô e sayonara. Tchau. Tchau. Não sei o que é, não deve ser coisa boa. Em Brasília, 6h40. Pudesse voltar aos meus tempos de criança, reviver a juventude com muita perseverança, morar de novo no sítio, na casa de alvenaria, ver passarinhos cantando quando vem rompendo o dia. Eu voltaria a rever pé de manjericão, a corruíra morango, lá no oco do morango, os bezerros no piquete e nossas vacas leiteiras, e papai tirando leite bem cedinho na mangueira. Voltaria a rever o ribeirão Taquari, com suas águas bem claras, onde pesquei lambari, o velho carro de boi, o monjolo e a moenda, as vacas Maria Preta, a tirolesa e a prenda, na varanda Tábua Grande, cheia de queijo curado, e mamãe assando pão no forno de lenha ao lado. Nossa reserva de mata, linda floresta fechada, as trilhas fundas do gado retalhando a invernada. queria rever o sol com seus raios fluorescentes, escondendo atrás da serra, roubando o dia da gente. O pé de dama da noite, junto ao mastro de São João, que até hoje perfuma a minha imaginação. O caso é que eu não posso fazer o tempo voltar. Sou um cocão sem chumaço que já não pode cantar. Vou vivendo na cidade, perdendo as forças aos poucos, mas não consigo perder o meu jeitão de caboclo. Em Brasília, 6 horas e 43 minutos, e agora vamos falar sobre modernagem e os cuidados que a gente tem que ter com a internet. Dados de pesquisa do Comitê Gestor da Internet apontam que cresceu o acesso à internet por dispositivos móveis entre crianças e adolescentes de 9 a 17 anos. Com isso, aumenta a exposição desses jovens a crimes praticados pela internet. Saber o que os filhos estão acessando é muito importante para prevenir qualquer problema. Sobre esse assunto, conversamos agora com o deputado Rafael Mota, do PROS do Rio Grande do Norte, que está em seu primeiro mandato como deputado federal, sub-relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, que trata dos crimes cibernéticos. Deputado Rafael Mota, bom dia. Bom dia meus amigos da Rádio Câmara, bom dia aos amigos do programa Brasil Caipira. E um bom dia especial a você, Luiz Rocha. Estamos sempre à disposição para debater sobre esse assunto que é tão importante na temática de hoje. Deputado, quais os cuidados que os pais devem ter para que proteger seus filhos e, ao mesmo tempo, não impedir que eles tenham acesso a essa modernagem da internet? Olha, Luiz Rocha, é muito importante realmente que as crianças tenham acesso à internet, né? Uhum. A partir da internet elas vão poder fazer amizades, vão poder brincar com os jogos eletrônicos, vão poder fazer pesquisas para colégios, mas, ao mesmo tempo, existe uma preocupação também que é em relação a uma temática que hoje se debate muito, que é a questão da pedofilia. As nossas crianças estão expostas, realmente, a pessoas que hoje criam perfis falsos, se passam por outras crianças para poder cometer crimes, como fotos, como encontros. Então, os pais devem ter, realmente, uma preocupação a essas crianças com acesso, estarem sempre vigilantes, porque infelizmente hoje existe uma preocupação, porque esses criminosos se passam por outras pessoas, estão escondidos por perfis falsos para cometer crimes com as nossas crianças. Então, os pais devem estar realmente sempre atentos, saber com quem os seus filhos estão conversando, saber se eles têm, se eles possuem perfis nessas redes sociais e estar sempre conversando com essas crianças. E quais os tipos de crimes mais comuns praticados através da internet? Olha, Luiz, a preocupação hoje, se estima que existem mais de 1 milhão de fotos que estão circulando na internet, tratando única e exclusivamente sobre exploração sexual infantil. Anualmente, estima-se que cada ano que se passa são mais de 50 mil novas fotos que circulam pela internet. Então, o crime hoje de pedofilia, o crime que hoje que trata realmente crimes que são crimes de exploração e sexual infantil, é a temática realmente que se encontra na agenda do dia. Então, como disse, volto a repetir, os pais têm que ser vigilantes em relação a essas crianças. Não se pode hoje, crianças, por exemplo, só se pode ter perfil, por exemplo, na plataforma Facebook a partir dos 13 anos de idade. Então, essa nossa sub-relatoria, essa CPI que trata sobre crimes cibernéticos, que hoje vão ser 4 sub-relatorias temáticas que tratam sobre crimes contra a honra, crimes de ordem financeira e questão de comércio virtual, além do crime que contra crianças e adolescentes, vai ser de suma importância estarmos debatendo para poder realmente a nossa CPI estar elaborando um relatório consistente e, a partir daí, realizar diligências, realizar investigações, inquirir convidados e também convocações para poder se debater e, a partir daí, os deputados elaborarem uma relatoria para poder realmente ter novas legislações, taques e quem sabe também novas legislações sobre essa temática. Deputado, essa meninada tem os dedos ligeiros demais. Ele parece que estão brincando. É até difícil de descobrir. Mais uma vez, os pais percebendo que tem alguma coisa errada, para quem e como fazer a denúncia? Olha, infelizmente, a maioria dessas plataformas virtuais, inclusive uma crítica que nós fazemos, não tem ainda um sistema muito avançado em relação à detecção desses crimes. Atualmente, a única forma realmente que nós estamos vendo através dessa CPI é através da denúncia. Então, uhum. Os pais que começarem a ver realmente que os filhos estão tendo contato com pessoas que se passam por crianças ou então criando perfis em plataformas virtuais, essas crianças não têm idade para poder estarem acessando esse tipo de mecanismo na internet, os pais devem fazer essa denúncia diretamente. Pode ser feito através do Disque 100, através da Cifernet, que é um canal justamente virtual, onde existe a apuração dessas denúncias, e também existe um mecanismo chamado ICMEC, que é americano, onde as pessoas podem fazer esse tipo de denúncia e essa plataforma poder estar realmente investigando se existe o crime ou não. E a partir daí será enviado às autoridades, como Polícia Federal, Ministério Público, e será tomada a devida providência para poder coibir esse tipo de crime feito na internet. O que é crime na vida real deve ser também julgado crime no meio virtual. E para a gente arrematar, uma espécie assim, de conselho que o senhor daria para os pais que estão nos ouvindo nesse momento sobre esse assunto? Olha, Luiz, a pedofilia é algo que tira realmente a perspectiva de futuro de uma criança. Infelizmente, não existe preço para se pagar para poder realmente recuperar esse tipo de criança. O senador Magno Malta esteve na nossa comissão, que é presidida pela deputada Mariana Carvalho, onde o deputado Estridão Amin é o relator dessa temática. Então, o pai deve estar sempre ciente em relação ao seu filho. Se essa criança está realmente acessando uma rede social sem ter autorização do pai, com quem elas conversam, em especial ter esse diálogo com o seu filho. Se, de repente, o seu filho está passando por uma situação, de repente ele é filho de pais separados, não quer mais visitar, por exemplo, a mãe, e a mãe tem um marido que já teve algum tipo de antepassado de crime, se o avô, por exemplo, comete algum tipo de abuso com a criança, se a criança está comendo muito ou não está comendo muito, se a criança realmente tem algum tipo de psicológico, todos são sinais realmente que a criança está passando por abuso, não confia mais nos pais. Muitas das vezes a criança se autoculpa, é uma culpa que realmente, por exemplo, não querer ir na escola, e ela se julga como se ela fosse culpada daquele crime. Então, eu acho que o diálogo com os pais é a principal forma de se evitar qualquer tipo de crime que é cometido na questão da pedofilia. Deputado Rafael Mota, muito obrigado, um bom dia, um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, Luiz Rocha, os amigos do Brasil Caipira, da nossa querida Rádio Câmara. Um abraço a todos e um bom dia. Em Brasília, 6 horas e 51 minutos, acabei de falar com o deputado Rafael Mota, do PROS do Rio Grande do Norte, sobre os cuidados com a internet. E agora, deixa eu falar com meu amigo Brandão. Bom dia, Brandão. Bom dia, Luiz Rocha. Como é que tá o amigo do sertão? Uai, senhor, tá até bom por aqui, choveu ontem de manhã, choveu ontem à tarde, tá gostoso, o clima tá bom, senhor? Não precisa aguar o quintal mais por enquanto? Pô, eu levantei pra água, depois eu lembrei, não precisa, não, mas choveu, vamos pagar água pra quê, né? Tranquilo. Uma chuva vale mais do que mil aguadas sua, né? E como vale, viu, Luiz, como vale, que Deus manda assim lá de cima e vem boa hora, muito abençoado, graças a Deus. E o que o amigo escolheu pra escutar? Olha, eu escolhi uma moda boa aí, quero mandar pra algumas pessoas aí, pra mim, amigo Oscar Neto, Terezinha Braga, o Wellington Mesquita, rapaz, foi aniversário dele, eu participei. Uhum. Antes de ontem, não é que eu esqueci de falar do homem. Ontem eu tentei, não consegui de jeito nenhum pra falar. Tá em tempo. Tá em tempo, hein, Elton? Tá em tempo. Abraço pra você, felicidade, que Deus te abençoe, muita paz, muita saúde. E a música vai pra todos aí do Brasil Caipira, viu, Luiz? Obrigado. E a música que eu escolhi foi o Eleitor Envergonhado. Muito bem. Que o povo tá envergonhado assim, acho que não tá. Deve ter um tiquinho. É um tiquinho. Então tá bom, obrigado, bom dia, até amanhã. Tá bom, Luiz, um abraço, obrigado. Em Brasília, 6h52. Hoje minha morada é lá dentro do mato, lugar que é de fato bastante isolado. Lá não tem estrada nem sirva de carro, é trilheiro de barro, é terreno alagado. Não existe ponte, minha passarela é apenas pinguela de tronco tombado. E mais 4 horas de mata fechada dentro das picadas feitas de machado. Fiz a minha choça com 4 forquilhas, lá dentro da ilha estou refugiado. Não sou pescador, nem sou caçador, sou um eleitor que está envergonhado. Lá não ligo rádio, não quero notícia, com tanta injustiça estou revoltado. Não vejo jornais e nem televisão, pra não ver o ladrão que eu tenho apoiado. Muitos me perguntam se não tem receio de viver no meio de bichos malvados. Aqui sei que tem muitas onças pintadas, tem cobra enrolada e de bote armado. Mas sempre respondo, isso não é perigo, maior inimigo não vem pra esses lados. Tá sempre andando de terno e gravata, distante da mata e de carro importado. Sei que tem prefeito e tem vereador, tem governador, ministro e deputado. Que vende a palavra por mixaria, se torna anistia, é fato consumado. Eles que são urutus, cruzeiro e os brasileiros estão sendo atacados. Como é que pode o povo ser feliz, vendo o seu país ser sempre lesado? Em Brasília, 6 horas e 55 minutos. Agradeço a todos que estão em sintonia com a Rádio Câmara e continue, porque o Jornal com a Palavra começa agorinha. Obrigado ao Fernando, ao Bibiane e a todos que ligaram e me ajudaram a fazer o Brasil Caipira de hoje. Um bom dia para vocês, até amanhã. E me despeço com a cantiga, oferecendo a todos os amigos do Brasil Caipira: Renato Teixeira e Dominguinhos, Amizade Sincera. A amizade sincera é um santo remédio, é um abrigo seguro. É natural da amizade o abraço, o aperto de mão, o sorriso. Por isso, se for preciso, conte comigo. Amigo, disponha. Lembre-se sempre que, mesmo modesta, minha casa será sempre sua. Amigo, os verdadeiros amigos do peito de fé, os melhores amigos. Não trazem dentro da boca palavras fingidas ou falsas histórias. Sabem entender o silêncio e manter a presença mesmo quando ausentes. Por isso mesmo, apesar de tão raros, não há nada melhor do que um grande amigo. A amizade sincera é um santo remédio, é um abrigo seguro. É natural da amizade o